No final da manhã de sábado, dia 1º de fevereiro, por volta de 9 horas, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, em serviço na Ponte Internacional da Amizade, quando realizavam uma fiscalização rotineira ao longo da BR-277, perceberam o deslocamento rápido de um veículo Santana Quantum com placas do Paraguai, que saía com aparência de pesado da região do Jardim Jupira. Rapidamente houve o acompanhamento tático e a abordagem ao adolescente de 16 anos de origem paraguaia que transportava um entorpecente. Dentro do veículo, mais de 30 fardos de entorpecente, cannabis sativa Linneus. A droga foi apreendida junto com o menor e o veículo. O encaminhamento foi feito inicialmente para o posto da PRF na Ponte da Amizade, onde nossa equipe conversou com os policiais em serviço no local. Nós estamos fazendo uma ronda ostensiva na Vila Lateral do Jupira, ali visando coibir assaltos na fila de turistas, né? E nós avistamos esse veículo saindo do Jardim Jupira. Então nós acompanhamos até que conseguimos abordar na Vila Portes, né? Constatamos que trata-se de um adolescente de origem paraguaia, que no interior do veículo havia 11 fardos de maconha, que nós não pesamos ainda, mas que aproximadamente seja uns 300 quilos. Carlos, é muito comum o uso de menores paraguaios para o tráfico de drogas. Isso dificulta o trabalho da polícia, porque não tem como tirar esses indivíduos de circulação, né? Levados à justiça, daqui a pouco eles estão de volta nas ruas. Exatamente. O tráfico de drogas, ele sempre recruta menores, sobretudo paraguaios aqui na nossa fronteira, né? Porque eles sabem que as penas para os menores são bastante leves. E logo, logo vai estar nas ruas novamente praticando novos crimes. O veículo encontrado com ele é brasileiro, mas tem placa paraguaia. Vocês estão tentando levantar a origem dele através da numeração do chassi, né? Nós já verificamos, pelo chassi que consta no documento, não há nenhum registro aqui. Mas nós ainda estamos tentando verificar o número de motor e vamos verificar se de fato o chassi é verdadeiro. Vamos limpar, fazer uma limpeza do local e ver se não foi adulterado também. O fator principal é que a droga saiu de circulação, né? Exatamente, é uma grande quantidade que vai deixar de ser consumida por os nossos jovens aqui na nossa fronteira. E a cara de pau é que em plena luz do dia, 9 horas da manhã, sábado, movimento intenso. Na certa é a tática para se misturar com a multidão, né? Exatamente. Há muitos carros passando agora, né? E ele se mistura no meio da multidão. Fica mais fácil para ele, só que dessa vez não deu certo. Depois dos procedimentos feitos na Ponte da Amizade, o veículo menor e a droga foram encaminhados para a Delegacia Especial do Adolescente para as providências cabíveis.